السورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد, pelo Alcorão, portador da mensagem. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Os que renegam a fé estão, aliás, imersos em arrogância e discórdia. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Que de gerações aniquilamos antes deles. Então bradavam enquanto não havia mais tempo para escapar. وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. E eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles. E os renegadores da fé dizem: este é um mágico mentiroso. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Faz ele dos deuses um único deus? Por certo, isso é coisa admirável. E os dignatários entre eles foram adiante dizendo uns aos outros: andai e pacientai quanto a vossos deuses, por certo, isso é coisa desejada. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Jamais ouvimos falar disso na última crença. Isso não é senão invenção. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Foi descida a mensagem somente sobre ele dentre nós? Mas eles estão em dúvida acerca de minha mensagem. Aliás, ainda não experimentaram meu castigo. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Ou têm eles os cofres da misericórdia de teu Senhor, o Todo-Poderoso, o Dadivoso? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Ou deles é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. Então que ascendam aos céus pelos meios de acesso. É um exército desprezível dos partidos que aí mesmo será derrotado. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Antes deles, desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e de Ad e Faraó, o possuidor das estacas. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. E o povo de Tamud e o povo de Lot e os habitantes de Al-Aika eram esses os partidos. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Cada qual nada fez senão desmentir os mensageiros. Então minha punição cumpriu-se. E não esperam esse, senão um só grito que não terá intermitência. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. E dizem: Senhor nosso,